neste mundo. Daqui eu não sou, pois meu Jesus deixou-me bem claro em suas palavras. Vou para meu Pai preparar-vos um lugar. Ficais firme vigiando para quando eu voltar, levarei vós também. Ó meus irmãos, carregai-vos a cruz. Ficais firme vigiando na presença de Jesus. Ele prometeu, jamais falhará. Meu Jesus virá do céu, o seu povo levará. Daqui não sou, daqui não sou, eu pertenço ao meu Jesus. Daqui não sou, lá em Sião. Daqui não sou, daqui não sou, eu pertenço ao meu Jesus. Daqui não sou, daqui não sou, vou levando minha cruz.